Master Clean Mamografia informa a hora certa. 17 horas. Câncer de mama tem cura. Não espere mais. Faça o seu preventivo na Master Clean. Exames de mamografia de alta resolução digital. Na Master Clean, você tem sempre o melhor atendimento e é tratado com respeito. Faça ainda hoje o seu agendamento. Telefone 3331-1443. Master Clean Mamografia. Rua Alencar Soares Vargas, 65, Manhuaçu. Agora, você fica por dentro de tudo o que acontece na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. 2 minutos. Olá, última edição do Dia do 2 Minutos está no ar. De cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos em 2015. São Paulo ganhará 2 avenidas de Haddad em 20 anos. Se o setor imobiliário tivesse de escolher uma palavra para se lembrar de 2015, ela certamente seria de extrato. Jargão usado pelas empresas e agora também conhecido dos consumidores para devolução de imóveis comprados na planta. Esse foi o pesadelo de incorporadoras e proprietários de imóveis novos no ano passado, quando o setor registrou recordes históricos no volume de devoluções. O levantamento mais recente da Agência de Classificação de Riscos, a Fitch, com 9 companhias, mostra que a cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos de janeiro a setembro de 2015. Isso significa quase 5 bilhões de reais de volta na prateleira de venda das grandes empresas. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, pediu autorização à Câmara Municipal para abrir 2 novas avenidas na capital, que juntas teriam mais de 34 quilômetros. Elas serviriam de paralelas à marginal do Tietê em ambos os lados do rio, desafogando a via expressa e proporcionando novos acessos aos bairros do chamado Arco Tietê, que reúne trechos das zonas norte, leste e oeste. Se fossem construídas, hoje custariam cerca de 2 bilhões de reais. O resgate do projeto previsto em planos urbanísticos elaborados nas últimas 4 décadas aconteceu ainda na campanha eleitoral. Agora, no último ano de mandato e durante a atual crise econômica, a proposta inclui parceria com iniciativa privada e prazo de conclusão estimado em ao menos 20 anos. Eu sou o Silva Júnior e esse foi o nosso 2 Minutos, edição dessa terça-feira, dia 12 de janeiro. Mais informações e notícias você confere amanhã, quarta, em nossa próxima edição. Grande abraço e até lá. Termina aqui 2 Minutos. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710, uma nova emoção no ar. 5:03. Neste horário, a Rádio Manhuaçu apresenta Canta Sertão. Canta Sertão. O Som Brasil em suas tardes. O melhor da música de nossa gente. Canta Sertão. Computadores, sonoplastia e apresentação com a mais pura emoção. No ar, Canta Sertão. Alô, alô, gente amiga, família sertaneja. Uma boa tarde a todos. Estamos aí chegando, começando Canta Sertão. Os Federais. Até quando estou dormindo, o teu lindo nome eu chamo.

Sei que ouvi o sino ao longe e anunciava o amanhecer. E eu chamei, chamei Aline, e estou aqui. E eu chorei, chorei o mar. Aí a nossa saudade, saudoso João Batista Pitts, né? João Pitts, fizemos as vontades aí da Cirlina de Assis, né? Pedi que a gente tocasse essa melodia, né? Para recordar aí, né? O saudoso João Pitts. Hora certa, são 5 horas 14 minutos, 5 e 14. Ela foi embora. Atenção, Manhuaçu e região. O feirão de roupas e feira hippie de Manhuaçu estará somente nesta quarta, quinta e sexta dias. 13, 14, 15 de janeiro. De 9 às 20 horas. Na rua Professor Juventino Nunes, 385, no centro de Manhuaçu. Com roupas, calçados, bijuterias, com muitas novidades da moda. Primavera, verão, tudo a preço de fábrica. Não perca esta grande promoção da feira hippie de BH. Meu compadre, veja só. Sorte que eu dei, eu fui na Constrular e saí muito feliz. Minha obra tá ficando do jeito que eu sempre quis. E o material é bom? É bom demais. Tem tudo que eu preciso, tem muito mais. Na Constrular, o preço baixo toda hora. Meu compadre, sai da frente, tô indo pra lá agora. A Constrular, Avenida Barão do Rio Branco, 320 Baixada, Manhuaçu. Telefone 3339-1200. Constrular baterias de construção. 5 horas, 15 minutos, 5 e 15. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. A gente vai seguindo e agradecendo aí os amigos da sintonia, né? Alguém aí da Ponte do Avaristo ligou, né? Só deu para entender que era a Ponte do Avaristo. O resto não deu, não, porque sinal aí do telefone é muito fraco, né? Sinal por sinal, né? Tem lugar aí que não dá sinal nenhum, né? Mas quem telefonou, quem pediu, vai um abração aí a todos da Ponte do Avaristo, amigos também aí do Xavier da Baixada, aquele abraço, Vanderlei Belonato, Vanderlei Geleia, também na sintonia do programa, e um abração aí, né, a todos os seus amigos de Manhuaçu e região. Tom Cruz, alô Tom Cruz, aí do São Pedro de Simonésia, abração também para o André da Farmácia e os amigos aí do Xavier da Baixada. Berenice Zambuja. Esta minha gaita velha, que eu carrego é de botão, tem só 35 furos e alguns talhos de facão. Cada vez que eu toco nela, enche de gente o salão. Vou logo puxando fogo da minha velha gaitinha. Vem gente de todo lado, todo mundo admira. Coração apaixonado neste momento suspira. Quando eu abro esta cordeona, chega, fica meia torta. No compasso da vaneira tem muita gente que nota. Faço esta rapaziada peleita toda.

Aí, a música bonita, Paulo César e Barreto, a música Recanto Pantanal, não tocamos, é o Destino Barreto, Destino Barretos. Santo e Ferreira. Vamos seguindo aqui no Canta Sertão, hoje tá pesado aqui, hein? Telefone celular, telefone fixo, e vamos aguardar aqui para ser atendido, hein? Aqui no Facebook, é a mensagem aqui do Augusto César de Los Santos, que está lá em Salvador da Bahia, aí na região de Iguatemi, né? É um prédio de 30 andares, né? O Mundo Plaza, o MAI, é mais de 30 andares, é a região de Iguatemi, Salvador da Bahia. Está lá na sintonia, ele, Rejane Lago, Laia Oliveira, e no suntuoso prédio do Mundo Plaza. Mais de 30 andares, né? Aí em Salvador da Bahia. E da Bahia, né, saudando aí os seus irmãos, né, lá no Estadão de São Paulo, é o Mota. Mota está em São Luís do Paraitinga, também em São Paulo, São José dos Campos está o Lúcio Mota, e o Ubatuba, né, o Elísio Ângelo, o Russo. Grande abraço, Augusto César de Los Santos, nos ouvindo aí em Salvador, na Bahia, é, junto aí com as mocinhas, né, as meninas aí trabalham na Caixa Federal, né. É, cuidando aí, né, dos velhos aposentados, né, prestando aquele serviço aí, né, é, ajudando, né. Muito obrigado, Augusto César de Los Santos, aí em Salvador, na Bahia. Outra postagem aqui é o Vinícius Rocha. Vinícius Rocha, saudando os seus amigos, né, e pedindo aqui uma música para o padrinho Edmar, né, é, também aí, pessoal do Córrego da Paciência, nem sempre fica o Córrego da Paciência, né. Está aqui mandando o seu recado no Facebook. Obrigado, Vinícius Rocha. Capotira, na sintonia, José Augusto. Alô, Zé Augusto. Zé Augusto pediu aqui, né, o Joaquim Manuel. Som de cristal, 5 horas 25 minutos. Casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama. as portas abertas, durante a noite entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei minha esposa em mulher da rua, a mais nova dama do sol de cristal. Joaquim Manuel, som de cristal. Hora certa, certinha, em cima da pinta, 17h30. Vanto e o Ferreira. Com vocês na Rádio Maribaçu, Canta Sertão, a nossa homenagem a você que aniversaria hoje. Parabéns a você, nesta nata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta nata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Saudamos aí os aniversariantes de hoje. 12 de janeiro de 2016, terça-feira. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Vantuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. Vamos seguindo, departamento, né, Trevo de Orizânia, Vinícius Rocha. Alô, Vinícius, um grande abraço, amigos aí de Orizânia. Vinícius Rocha, né, para seus amigos, né, e todos os seus familiares. Vai também esse som lá para Vila Velha, no Espírito Santo. Bartolomeu Bueno, saudando seus pais, Milton, o Milton e Júlia. Muito obrigado aí, o Bartolomeu Bueno, em Vila Velha, no Espírito Santo. Alôzão também para o Anuel. Alô, Anuel. Anuel é taxista aí em Lajinha. Grande abraço, amigos de Lajinha. O senhor Raimundo Félix, bairro Lajinha, né? Tem o bairro Lajinha aqui e tem Lajinha, que é o município, né? É a cidade distante aqui, né? 60 quilômetros. Uma alusão aí para o senhor Raimundo Félix, no bairro Lajinha, aqui em Manhuaçu. Para o Anuel, taxista da cidade de Lajinha. Vai também uma alusão aqui, né? Luiz Camilo da Silva, Itatiba, no estado de São Paulo. E ainda Jonathan Carlos da Silva, está em Serra. Serra, no Espírito Santo, a sua mamãe, Gilza, e seu irmão Douglas. Muito obrigado aí, o Jonathan Carlos da Silva, em Serra, no Espírito Santo. Teodoro Sampaio. O rio transbordou, meu bem não voltou. chuva passar e ela não voltar, morro de agonia. Igual os temporais, briga de casais, acontece todo dia. Mas se eu for atrás, pode acostumar e até virar mãe. Dori Sampaio, ela vai voltar. São 5 horas 35 minutos. Tenha um sorriso bonito. Venha hoje mesmo para a Clínica Odontológica Dentista e Companhia. Uma clínica completa, com todos os tipos de procedimentos, restaurações, extrações, próteses, tratamento de canal, clareamento e aparelho ortodôntico. Tudo feito por profissionais especializados a preço popular. Faça o seu orçamento sem compromisso e sem horário marcado. Dentista e Companhia, Avenida Salim Nassif 288, Baixada. Telefone 3331-7760. Nota de falecimento, informação do Plano Social Familiar em Vida. Falecimento, Sebastião Coelho. Será o sepultamento amanhã, às 10 horas. O corpo saindo da capela do Hospital César Leite para o cemitério municipal de Manhuaçu. Noticiamos falecimento de Sebastião Coelho, era conhecido como Tião Coelho. Saldão de estoque 2016 e com preços baixos de verdade é com a Rede Sudeste Colchões. Sua compra é entregue no mesmo dia. Confira nossos preços. Rede Sudeste Colchões, melhores preços do mercado em estofados, cabeceiras, baú, tapetes e enxovais em geral. Rede Sudeste Colchões, Avenida Salim Nassif 144, Baixada, pertinho da rodoviária em Manhuaçu. Multilás auxiliando na redução da absorção de gordura, reduzindo o apetite, é bom também para a sensação de saciedade, reforça o sistema imunológico, combate celulite e estrias, é antioxidante e anti-inflamatório, regularizando também o trânsito intestinal, fortalecendo cabelos, ossos e pele, multifuncional por natureza. Produtos sem glúten, Multilas, à venda em Manhuaçu, na Drogaria Lopes, no centro da cidade. Laboratório Apollo, há mais de 45 anos. Agilidade, pontualidade e atendimento de excelência aos nossos clientes com conforto. Resultados de exames pela internet e um delicioso café da manhã. Apollo, venha conhecer o laboratório da sua confiança. Aparelhos modernos e avançados equipamentos de análises clínicas. Apollo, fazemos coleta em domicílio. Laboratório Apollo, feito pra você. Para certinha, agora são 5h38. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Vamos continuando aqui, chegando o som do saudoso Teixeirinha. Chora, vive oprimido na eterna paixão.

cidade grande. Se vê bastante, muito roubo e marginais. Quando me lembro lá do rancho onde eu morava, eu abraçava meus amigos, que alegria. Sempre convite pra dançar lá no vovô. Caiteiro bom, eu abraçava com a guria. Sempre convite pra dançar lá no vovô. Caiteiro bom, eu abraçava com a guria. Hoje bem cedo estou partindo pra minha terra. Quero fazer tudo aquilo que eu deixei. Quero abraçar meus amigos, meus parentes. Preciso ver lá meu amor que tanto amei. Quero gritar para todo mundo ouvir que sou feliz, eu não posso negar não. Estou sentindo, estou nascendo aqui de novo. Junto com meu povo com Deus no coração. Estou sentindo, estou nascendo aqui de novo. Junto com meu povo, estou com Deus no coração. Irmão Zanetti, estou nascendo aqui de novo. 2016 começou a todo vapor no Minas Cap. Pagar minhas dívidas, lógico, né? Terminar a reforma minha casa e pegar no marido no jardim com ela de viajar, né? Sobrar, trocar de carro também, né? E agora pode ser a sua vez. Domingo tem uma Hilux, um Gol e um Up. E mais 10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E mais 10 prêmios de R$2 mil cada no giro da sorte. Três carros e prêmios em dinheiro. Tem carro e dinheiro pra família toda. Consignado de primeira é na Portal Financeira. Aí com o novo mínimo você tem aí, né, margem para aquele consignado. Passe na Portal, faça lá o seu empréstimo consignado. Correspondente Banco BMG, Portal Financeira, Reverendo Antônio Godoy, 83, no centro de Manguaçu. Vamos seguindo no Canta Sertão, é o Jorge 40, né? É, tentou ligar para nós aqui no estúdio, não deu, né? Não deu porque não estava entendendo nada, né? Ligou na portaria e a garota lá escreveu aqui errado, né? Mas dá para entender que é o Jorge 40, aí da Ponte do Avaristo. Pede aqui uma música, né? E vai aí, aquele abração para Eni, né? E Doris. A menina falou, eu entendi que doido, ela disse que é Doris. Eni e Doris, aí na Ponte do Avaristo, e o Jorge 40. Vamos aí com essa melodia de Chico Rei e Paraná. Sinceramente estou afastado.

Augusto César de Los Santos, né? Saudando aí os seus irmãos, né? O Lúcio Mata em São José dos Campos, o Elísio em Ubatuba, em São Paulo, e também, né, o Antônio Ribeiro da Mata em São Luís do Paraitinga, todos aí no estado de São Paulo. Grande abraço também ao nosso amigo Tom Cruz, no São Pedro de Simonésia. Alô, Simeão Brás, Simeão Brás, Rua Olímpio Vargas, em Manguaçu, também nos ouvindo. Vamos de música, Teixeirinha e Mary Terezinha. Cheirinha e Mary Terezinha, Amor de Gaúcho. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. Pontualmente 18 horas. E agora uma pausa para a nossa meditação. Padre Evandro, oração do Ângelus. Daqui a pouquinho nosso retorno com você. Até já.